chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos à edição do Avante Vingadores, do seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Avulsos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis para os nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Avante, jagunçada. Voltamos mais uma vez, porque todos pediram. E chupa, Marquito, esse é o programa líder de audiência, porque tem eu, Maurício, o Luiz, Cláudio. Olá. E o efêmero e entusiasta, Joel Moraes. Sempre por perto, nunca desejado. Que é isso, o filho favorito do Jacintinho não pode se colocar tanto assim para baixo. Como diria Marquito, né? Sim. E hoje, falando do Marquito, a gente vai fazer um verdadeiro Pilha de Vingadores aqui. Vamos testar esse formato aqui no Avante também. Vamos falar de alguns gibizinhos, é tanta coisa. E a gente, às vezes, olha assim, ó, não sei se esse gibi dá um programa inteiro, né? Como eu até conversei essa semana com o Luiz, uma semana antes daqui da gente gravar. Assim, e esse gibi, você acha que rende um programa inteiro? Eu não tinha lido ainda, ele... Acho que não. Vamos juntar com outros. Aí surgiu a ideia da gente fazer aqui essa versão de reviews triplos de gibizinhos, minis, enfim, para abarcar outras coisas também relacionadas aos Vingadores. E vamos começar com o Joel Janine convidado, né? Já sentou no sofá, já tá com as pernas abertas, pegando biscoito, tomando café. Então, Joel, que gibizinho você vai falar hoje aí? Comente pra gente. Acrescentei na lista de desrespeitos andar pela casa coçando a poupança e abrindo a geladeira ainda de cueca. Enfim, rapaz, eu vou falar de uma minissérie que saiu recentemente, acho que há um ano e meio, dois anos. Aliás, não, 2022. Uma minissérie dos Vingadores, que tem na arte o Raymond Coney, enfim, sempre criado de confusão. Greg Land, a quem ama e a quem odeia, mas nunca fica incólume, e escrita por um cara que eu realmente não conhecia, não sabia nada dele, chamado Derek Landy, ou Landy Landy. É um irlandês que eu tive que procurar saber desse cara para a gente falar dele hoje, porque, sinceramente, ele estava fora do meu radar. Ele já tinha feito 3 ou 4 trabalhos para Marvel e fez, né, ao longo desse período, de lá para cá. São minissérie, tipo, ele fez uma do Falcão com o Soldado Invernal. A Marvel aproveitou o hype da série, né? E uma mini que ele escreveu. Outros trabalhos que ele fez para a Marvel, mas a origem mesmo do trabalho dele de roteirista foi roteiros para cinema, para o audiovisual. Só que ele ficou meio desencantado com as dificuldades para isso. E ele partiu para livros, para literatura. Ele tem uma série de livros. O cara, ele já tem um trabalho consolidado desde o ano de 2008. O trabalho dele acabou se tornando conhecido por conta do livro. O nome do livro é estranho, tá? Mas enfim, é uma série chamada School to Gary Blizzard. E ele chegou a fazer um contrato, né, para escrever esses livros. Um prequel, sequel, spin-off, escambau. Então a coisa deve ter dado certo. Ele assinou um contrato com a HarperCollins, a editora. Só que, além disso, ele partiu para quadrinhos. Até o momento, ele está meio assim, digamos, tímido. Ele ainda está meio humilde, só fazendo minis. E minis, assim, de não muito sucesso, nem muito alcance. E não são pretensiosas. No caso dessa que a gente vai falar hoje, em inglês se chama All Out Avengers. Perdoe meu inglês, que é horrível. Aqui no Brasil, a Panini publicou como Vingadores Sem Limites. É isso mesmo, né, Mário? Isso. Imitando aí um pouquinho, né? Não sei se é chamando aí a Paz é Para com a Liga da Justiça Sem Limites, Liga Sem Limites, o desenho da Liga antiga. É, alguma coisa nesse sentido. Como eu li esse material só em inglês, eu nem sabia como é que a Panini tinha publicado aqui. Já foi o Maurício que me informou. Rapaz, é o seguinte, eu tive que reler agora pra gente conversar. Por quê? Eu só tinha a impressão dessa série. A impressão boa. Foi divertido, tem momentos de criatividade, tem os diálogos bem pensados, tem humor, tem ação, tem umas sacadas boas, mas é o suprassumo do gibi esquecível, mas no bom sentido. Você lê, você se diverte, quando termina você esquece. Se alguém lhe perguntar, pois, o negócio é bom. Mas se alguém disser, tá, mas fala um pouquinho sobre isso, você trava, você não lembra. Porque tem muito clichê, tem algumas coisas que são criativas e que fazem você gostar da série ao longo do tempo, só que é assim, é um fiapo de roteiro. Essa mini, ela começa com situações já de ação, de ultraje, você vê personagens se enfrentando, você vê situações e não tem explicação não. É o bom esse início, você já começa com a ação, começa com quebra-quebra, você tem os Vingadores em situações de vida ou morte, contra personagens desconhecidos, vilões desconhecidos. É um gibi excelente. Eu acho que a garotada, se pegar isso aí, lê e se diverte pra caramba. Quer dizer, eu tô supondo que tem garoto hoje em dia, né, garotada lendo quadrinho, mas vamos pra frente. Nas 5 edições, você tem esses encontros dos Vingadores com vilões ou com situações de extremo risco, só que vai permeando uma coisa. Você tem uma narrativa macro, você tem uma trama assim que vai costurando tudo. Tem um narrador onisciente. O narrador, ele brinca, ele faz piadas, ele tem ironia do que está falando e é meio que, ele quase, ele interfere com o leitor, nesse sentido. Mas ele está manipulando os Vingadores. E aqui, acolá, no meio da história, lá para o final, os Vingadores meio que percebem, peraí, como é que a gente chegou aqui? Aí você já tem aquela coisa, opa, realidade alterada. Opa, deve ser uma saga do tipo uma história imaginária, algo assim, eles estão em algum mundo dos sonhos, eles estão com controle mental. Não é. Spoilers. É a realidade alterada, a própria realidade nos Vingadores estão. Eles ficam sendo jogados de uma situação para outra e esse narrador onisciente, ele vai conduzindo isso. E você, meio que, isso não interfere na história. É isso que eu gostei mais. Você vai lendo a situação em que os Vingadores estão metidos a cada edição. Tem uma edição em que eles estão com o Doutor Destino, ele liderando Vingadores contra outro Doutor Destino. Um Doutor Destino pior do que o que a gente conhece. Então, é inusitado. É, tem o traje, tem aquela coisa de você ter os Vingadores enfrentando situações que você... Como é que eles chegaram aqui? Aí, de repente, você se sente ainda mais dentro da história porque os próprios Vingadores perguntam também como é que eles chegaram aí? Como é que nós chegamos aqui? Ele não sabe como é que chegaram lá. E aí você pula para outra edição, quando eles estão percebendo isso. E assim vai. Essa é uma ótima sacada da história. Eu estava lendo aqui um pouquinho sobre a vida desse roteirista, Derek Land, e tem um detalhe sobre ele. Ao longo dessa série toda, eu estava olhando o seguinte. Você tem um fiapo de roteiro que serve para criar situações de ação e de humor. Ok? Diálogos interessantes. Isso ficou me lembrando alguém, ele parece que está me lembrando alguém. Quando eu li um pouco mais sobre a vida dele hoje, foi que eu vi. Ele é um fã declarado do Joss Whedon. Joss Whedon que fez Vingadores, o primeiro filme e o segundo. Joss Whedon tem toda aquela fama pela série da Buffy, pela série do... Eu acho que é Serenity. É Serenity? Aquela série de ficção dele? É, Firefly. Recente é o filme que acaba a série. Isso, pronto. O Whedon, Joss Whedon, ele principalmente naquela série Astonishing X-Men, que foi junto com o John Cassidy, quando ainda estava no auge, ele é basicamente isso. Você pegava os X-Men, colocava um fiapinho de roteiro, uma bobagem do tipo, você tinha um déspota alienígena de outra dimensão que vinha para a Terra, eu esqueci até o nome do infeliz, mas era uma criatura verde, que ele conseguiu derrotar todos os Vingadores. Era um nome tipo Krug, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram. Que era o enviado do extramundo, do outro mundo, alguma coisa assim. Você tinha esse fiapo de roteiro em que ele vinha enfrentar os X-Men, dava uma canseira, um trabalho. Só que ele brilhava nas cenas de ação, o humor e nos diálogos. na interação dos personagens. É a mesma coisa que a gente vê aqui. Então, é meio que Derek Landon, ele aplicou tudo que ele gostava nos roteiros do Joss Whedon nesse gibi dos Vingadores. Nesse Vingadores Sem Limites. É praticamente a mesma coisa. Ele não fica muito longe disso, porque você tem cenas de ação muito boas, você tem humor, tem tudo isso. Ao mesmo tempo, se você for olhar, o roteiro é um fiapinho, é raso. Você tem toda uma ameaça que vai aumentando, o vilão genérico, aí chega o final. E no final você descobre que quem está por trás disso, spoilers. Pule, se você quiser. É o velho conhecido da Marvel, o Beyonder. O Beyonder é quem está narrando a história, o Beyonder é quem está manipulando as coisas, porque ele tem medo de algo que está para acontecer com ele, e ele meio que está preparando os Vingadores. É uma desculpa esfarrapada. E que vai desembocar em outra mina, chamada Vingadores Além. Não sei se no Brasil ficou Além, mas é Beyonder. Justamente uma alusão ao Beyonder. Que é outra mini que futuramente a gente pode falar dela, mas que segue ao pé da letra essa mesma fórmula. Você tem ação, você tem humor, mas o roteiro é fraquinho, é raso. O que não é demérito. Você tem uma história que diverte, uma história que não está mudando a realidade da Marvel, não está prometendo ser o próximo Watchmen, como alguns roteiristas estrelinhas, tudo que vai fazer agora quer que seja o próximo Watchmen. Maurício é um dos fãs desse tal roteirista, não vou citar o nome. Mas enfim, eu gostei pra caramba e recomendo. E vocês leram isso? Ah, eu li e eu gostei bastante. O Land eu também não conhecia, não. Eu vi umas coisas dele depois disso aí. Eu gostei e eu queria fazer só alguns comentários, assim, já. Primeiro, assim, em relação ao Land, né? Ao Greg Land, que é o desenhista aí da... É Land e Landy, né? É, o Greg Land é o desenhista da punheta, né? Como a gente chama oficialmente. Ele gosta aí de copiar poses de Playboy, de capas de revista e tudo mais. E o resultado final é bacana. Eu gosto daquele Cybeot Spider-Man que ele fez com o Peter David há algum tempo. Tem algumas coisas que ficam bem legais mesmo. Aí você começa a ver como, por exemplo, eu li as duas séries do Cybeot Spider-Man. E logo depois eu li essa Sem Limite, né, Vingadores Sem Limite, e você começa a ver muita pose se repetindo, assim, e beleza, é uma coisa normal, você pega Jim Lee nos X-Men, ele sempre repetia umas poses, sempre tinha aquela pose da Psylocke meio de lado, né, ou o Ciclope, assim, de 3/4 de frente pra você, 1/4 de lado, e... É, todo desenhista tem isso. Eu vou comentar agora aqui um gibi que é desenhado pelo Alan Davis, e sempre tem aqueles quadros do herói falando assim com a mão, tipo como se estivesse pedindo calma, né? É uns cacoetes assim de teatro mesmo. Mas o Land não, o Land repete, sabe? Quase como se ele jogasse ali no o rascunho da pose do personagem, só mudasse o que precisa mesmo na versão digital lá dele. Deve desenhar com equipamento digital só mesmo, né? E aí, isso fica um pouco chato às vezes, mas ele sabe fazer, ele tem um senso, assim, de grandeza da coisa, né, de mostrar, assim, tipo, é o cara que sabe fazer o efeito especial. Eu falo sempre que Gibi é o filme que não tem limite de orçamento de efeito especial, né, o limite é a capacidade do desenhista. Você pega um desenhista bacana, o cara te bota dentro do gibi e você... Tipo, aí que lá, assim, que você tinha que se afastar, às vezes, da página, assim, porque parecia que o Aranha tava pulando em cima de você. Quando o cara sabe fazer isso, fica bem. E o Land sabe fazer isso. E eu gostei muito desse gibi, da proposta. O que me chamou a atenção, apesar do Greg Land, foi isso, né? Que a proposta é quase como se você estivesse pegando a última edição de uma minissérie, né? Porque tá tudo encaminhado. Os Vingadores estão indo para o contra-ataque, tem que superar, ele já sabe quem é o vilão, qual é a gravidade do desafio ali que eles estão enfrentando. E agora a gente está indo para a reta final do combate, como se a gente estivesse pegando na banca só a última edição mesmo do arco, sabe? Não é nem da mini, mas do arco. E aí eu digo para você, é bacana o conceito da coisa, né? Eu já ia usar o termo aqui em inglês, o gimmick. Mas eu não sei se a galera mais nova curte, não, porque hoje em dia, se o povo não começar a ler do 1 e sobe tudo, de tudo, a galera fica frustrada. Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando aqui, eu vi um cara falando da nova fase dos X-Men, dizendo assim, olha, vou indicar aqui outros gibis escritos por esses escritores X-Men para você entender o estilo de escrita. Pelo amor de Deus, você não precisa entender o estilo, você precisa ler. Se você for alfabetizado, você consegue ler um gibizinho. Não precisa entender o estilo de escrita de ninguém para isso, não. Não vai começar com um cara escroto, assim, uma narrativa mais complicada. É mais X-Men, gente, pelo amor de Deus. Dá pra qualquer um ler. Pode não entender, mas que dá pra ler, dá. E uma coisa que eu não gostei desse gibi é porque ele já acaba... Ele é cheio de ganchos e ele acaba num gancho. Toda a edição começa na pegada de um gancho que não existe, né? E a última edição deixa um gancho e a gente não sabia se ia ter uma nova edição. A princípio seria uma série em dois volumes, só que a Marvel resolveu marketear melhor aí, né? E aí mudou o nome do volume 2 para esse Beyond. Já que já tinha revelado que o vilão é o Beyond e tudo mais. E o Beyond é bem clássico mesmo, que vai aparecer depois, né? Com aquela roupa toda prateada e aquelas ombreiras gigantescas e o cabelinho. É, anos 80. Pigmalião. Pigmalião é anos 80, é antes, mas vocês entenderam. Mas eu gostei desse gibizinho, achei bem divertido. E só um último comentário antes de passar aqui a bola pro Luiz. É que talvez, Joel, a gente não tenha tanta essa lembrança assim. Eu também tive que reler o meu gibizinho de hoje aqui. Que é o seguinte, antes a gente relia várias vezes. A gente tinha a sensação de que tinha gostado. Tava lá no colégio, na faculdade, enfim, aí dizia assim, pô, quero chegar em casa e reler aquele gibi. A gente não tinha tanto acesso a tanta coisa, a gente tinha mais tempo livre do que a gente tem hoje, trabalhando, família, enfim, trabalho e saúde, etc. Então a gente acabava repetindo muito, e aí marcava mais na memória. Hoje a gente tem a sensação, como você disse, porque tem tempo que a gente leu. E aí quando a gente volta pra ler, pode bater legal de novo, como aconteceu com você aí. Você disse, porra, eu lembrava que era tão bom, mas não lembrava nada do gibizinho. Pô, do outro lado, eu concordo, é um fiapo de história mesmo. Não tem nada de tão marcante assim, tão revolucionário. E ainda bem que não tem, né? É o espírito da mensalzinha mesmo, de novo. É como se você tivesse chegado na banca, achado um gibizinho, só a edição 7 que termina um arco, assim, termina aqui, tudo ou nada, não sei o que, você, pô, capa massa, você lê ali, não entende nada, mas vai pegando aqui, ali, não sei o que. Eu, por exemplo, por muito tempo não li o final de Odisseia Cósmica, eu comprei os dois primeiros volumes e o último eu nunca achei em lugar nenhum. Eu fui ler quando a Panini lançou encadernado, e sempre quis saber como aquilo tinha acabado, e nunca tinha procurado em scan, que coisa, né? E aí eu contei, a gente pegar o final sem saber o que tá acontecendo no meio, mas a gente já compra a próxima edição e vai entendendo, aí vai ter um recap lá na frente, e aí a gente vai pegando a coisa. Não sei se a galera mais nova tem essa disposição, não. E você, Luiz, leu esse Sem Limites também? Achou o quê? Não, ainda não cheguei a ler. Eu tô, no momento, lendo, alternando, né? Tô lendo agora livre e mangá. Uma pergunta, esse Beyond não saiu no Brasil, não, né? Esse eu acho que não saiu, não. Acabei de ver aqui no site da Panini. Anunciado aqui, deixa eu ver quando é que foi que saiu, tá? Ah, não, pré-venda, agosto. Pronto, vai sair em agosto. E a Panini, eu vou elogiar agora, viu? Atenção, que conste nos autos que eu elogiei a tradução, a adaptação da Panini. O nome da próxima série, que é a sequência, é Avengers Beyond, que é uma alusão ao nome do Beyonder, né? Vingadores Além, seria, né? Aqui deixaram Vingadores Beyonder. Ah, boa saída. Eu não concordo não, mas eu vou ficar calado porque já tenho muita fama de hater. Não, peraí, me perdoe. Só lembrando que quem edita sou eu e você elogiou a Panini, eu vou cortar isso aí. Escute. E essa foi a última participação do Joel no Avante Vingadores. A Panini deveria mudar o nome pra Patetini. Porque é uma patetagem da Panini. Ele tem nenhum elogio. Vejam só, eu coloquei Greg Land, né, na busca aqui do site da Panini. Então apareceu o Sem Limites, e apareceu Vingadores, dois pontos, Beyonder. Certo? Certo. Quando eu baixei aqui para ver a data e tudo mais, já tá aqui abaixo. Coleção, Vingadores, dois pontos, Além. Rapaz, é assim que a gente... Tá vendo? Ah, mas Além é melhor do que Beyonder mesmo. Claro, mas tá com dois nomes, ó. Aqui em cima tá Beyonder, abaixo tá Além. Ah, mas aí é normal. Ah, Panini. Não, o maior crime pra mim da Panini é ela não ter botar mais o crédito da edição original na edição que tá, você tá lendo. Tipo, ah, X-Men 235, de julho de 1992, sei lá o ano que é. Não tem mais isso. Você sabe, porque você sabe... Não, parou de botar. Agora, veja só, como é que eles explicam isso se no site da Panini tem lá conteúdo original e tem as edições no anúncio do site da Panini? O que é que custava botar na edição? Se eu não me engano, teve um mês que, né, era aquele italiano. E também tiraram do site. Aí reclamaram que, pô, nem no site tem. Eu não sei se na época não tinha nenhum dos lugares ou só não tinha no site. Aí eles, não falaram nada, um mês depois voltaram a botar. Mas das revistas eles tiraram. Não sei se encadernado eles voltaram a botar. A capa dura que eu falo, né? Assim, uhum. Das mensagens que eu tenho lido, capa cartão, tiraram. Mas você disse naquele cantinho direito, assim, que eles colocavam página de crédito. Pô, isso é muito, muito legal. E outra coisa estranha... Não, porque assim, isso aí era uma... Não sei a expressão que eu posso usar aqui, isso. De recorrência, mas assim, eles botavam meio que em código, mas dava pra entender, né? É, isso era a coisa que mais tinha, assim, quando eu não tinha erro mais nenhum pra postar, e eu lia, porque eu não lembro da página de erro que eu tinha, quando eu lia, eu não percebia muito erro de português, né? Eu tô lendo ali na correria, né? Mas isso sempre tava errado, e o crédito de artista também, eu não sei se agora estão melhorando isso, mas enfim. E as capas alternativas que eles colocam, que tá sempre com o nome do artista errado? Isso é sempre. Aquela X-Men Inferno, que inclusive foi indicada a HQ Mix com melhor edição, melhor não sei o que lá. Nossa. É uma das piores que tem, né? Mas enfim. A editora foi até no Confim do Universo pra falar bem desse gibi. Não pode criticar, não. Pois é. Não, e agora que tá saindo de novo, né? Vamos ver aí se tá. O crédito permaneceu, os erros permaneceram. Tá saindo na saga de novo, tu acha que eles revisam? Quando sai o negócio de novo, eles não revisam. Já percebe. Vamos deixar aqui, então, só uma provocação, um desafio aos nossos milhares de ouvintes, que quando sair essa edição, comprem e mandem pra gente, digam pra gente, saiu como Beyonder ou saiu como Além? Diga pra gente. Cara, internet. Olha, a gente teve aí algum tempo aquela promoção gigante da Panini, né? E teve um domingo ainda que eles botaram frete grátis pra qualquer valor, e aí eu aproveitei pra pegar umas sagas. E aí tem tipo. É, infelizmente a gente fala, mas acaba colecionando, né? A gente é verme, né? E aí eu lembrei que de pegar umas sagas do Aranha, ela foi o Maurício Atreides, aí já tá tipo na saga 14, né? Aí você olha lá, a saga do Aranha número 2. Ainda está no site da Panini como capa provisória. O negócio tem meses que lançou, galera. Ainda está a capa provisória lá, os caras não trocaram. São umas coisas assim que não dá para entender, não. Bom, aí vamos seguir então. Luiz, comenta aí qual é o gibizinho dos Vingadores. Atenção, tem que ser dos Vingadores. Que você leu para a gente falar hoje. Eu só queria fazer um adendo ao que você falou no começo do episódio, que a gente tá aqui comentando três minisséries, três revistas dos Vingadores aí, que da contemporaneidade, né, da atualidade dos últimos 3, 4 anos, porque a gente costuma gravar de coisa mais antiga, ou mensais, né, e eu ainda não li aquela maravilha que é os Vingadores do Jason Aaron, então por isso, pra não deixar de falar de coisa atual dos Vingadores, a gente teve essa solução de falar das outras séries, né. Eu volto a insistir, vamos pular a pauta do Jason Aaron, vamos falar dos Vingadores do Jed McKay, que o Joel não gosta. É o seguinte, o que eu li do Jed McKay até agora, que foi Cavaleiro da Lua, e a nova mensal do Doutor Estranho, eu achei espetacular. Eu achei... O Cavaleiro da Lua, pra mim, tá entre os 5 melhores gibis dos últimos 3, 4 anos. Que pra mim é uma injustiça você ver escolherem o Asa Noturna, porque tem um cachorrinho perneta, e tem ceninha de um cachorrinho petzinho lindo, que, ele tá abraçando o Flash Wally West. Por causa disso, essa série foi escolhida melhor. Foi o Eisner, foi? Foi pelo Eisner. Melhor série mensal. Que desgraça, bicho. Que desgraça. Porque a melhor série mensal, se você for olhar, de super-herói, é Cavaleiro da Lua. 3 anos, bicho, sem ter uma edição ruim. 3. Uma série que você começa a ler. Na verdade, não parece nem quadrinho de super-herói norte-americano. Tem momentos até que é quase uma coisa como se fosse um fumete ou como se fosse até um mangá, no sentido de você não tem certas convenções, você tem aquela coisa de ler mês a mês e você não perder o gás, eu achei espetacular e simples ao mesmo tempo. Não reinventa a roda, não é algo virtuoso, não tem páginas e páginas e páginas de recordatórios ou de monólogos, não. É um gibi honesto, mas muito bom. Doutor Estranho dele, fantástico. Esse Vingadores dele, pra mim, ele ainda não pegou jeito, não. Você falando aí do Asa Noturna, eu não sei se ganhou mais porque os artistas são amiguinhos ainda da indústria, eu não sei. Porque, assim, você ter os prêmios principais de série, nova série, série contínua, de ganhar nos últimos, sei lá, 15 anos do super-herói, é um negócio raríssimo. Parece que ganha muito super-herói, mas ganha em desenhista, capista. Ganhar série é tipo assim, esse X-Men que tu falou do Joss Whedon, é o Homem de Ferro do Mike Fraction, o mais procurado do mundo. São assim, é coisa a cada 5 anos que ganha um super-herói. E ganhar essas. Aí você fica naquela, pô, tanta série boa não ganhou. Eu não sei, por exemplo, se a. Ganhou, eu não sei qual especificamente ganhou, mas, por exemplo, uma que eu lembro que é histórica, tinha ganho mesmo, é o grandes acho o Superman do Morrison. Mas ele não ganhou como roteirista, ele ganhou como série contínua e tal. Sendo que é estranho, porque no ano que ele ganhou como série contínua, ele só publicou uma revista. Não teria que ter tido duas para ser considerado contínuo, enfim. Eu acho as regras meio esquisitas também, né? Mas enfim. Ah, não estamos falando aqui de Eisner, porque eu podia falar as 4, 5 horas aqui de Eisner, porque eu já fiz um monte de matéria, estatística disso aí, mas enfim. Inclusive lá no site do Arte Final. Diga, já. Eu ia dizendo que eu convoco, então, algum dos podcasts agregados nossos para fazer um desagravo a toda essa oba-oba, essa coisa do tontelho no Asa Noturna. Me xinguem se quiserem, mas eu vou falar a verdade que há. Não, olha que, desculpa aí, Luiz, vou passar para você, mas eu concordo com o Joel. Eu sou fã do Tonho Costureiro, mas Asa Noturna é um personagem que eu gosto muito, realmente, apesar dos Titãs. Não tá essas Coca-Cola toda não, viu? Tô acompanhando aqui, botei em dia essa semana aí e é um gibizinho ok. Ele começou bem pra caramba, eu gostei no início. Eu achei legal, mas a questão é que depois ele descambou para o seguinte. Ele pegou temas que são queridos e caros para um público bem ruidoso. Aí você tem aquele lance das crianças e das pessoas sem teto. Você tem aquela questão de rever alguns conceitos que está um questionamento válido em voga hoje no mundo. Mas você, se você for olhar assim, e a história? Sim, e o rumo dessa revista qual é? Não, é tentar fazer momentos em uns fofes. Mas já desvirtuamos demais. Vamos para Vingadores. Na verdade, eu vou revelar aqui, Joel está até diversando, porque o Luiz vai falar de All-Women. A série que eu vou comentar aqui é uma minissérie. Eu não sei se seria uma mensal e passou a ser uma minissérie, porque aparentemente foi cancelada em 5 edições, mas assim, ficou como uma minissérie que no Brasil está saindo agora, como Corporação Vingadores, Avengers Inc., né? Do All-Women. E não conheço tanto assim, eu só li a fase do Hulk dele, que também não toda. E um tal de Leonard Kirk, que eu não, sinceramente, não conheço. Não achei tão grande coisa assim a arte dele. E tá saindo atualmente, como eu falei, na atual Avante Vingadores, que eu não sei se é a quarta ou quinta série já com esse nome da Panini no Brasil. Saiu agora nas bancas, saiu a edição 3, que aí no caso tem a terceira edição, são 5, né? E, enfim, basicamente é uma história um pouco detetivesca, mas aí eu vou fazer uma crítica que não achei que foi bem conduzida. Assim, eu leio muito livro policial, então, inclusive, recentemente li um livro policial do Stephen King, que é a minha nova mania. Todo mundo adora aquele livro, que é o Mr. Mercedes, e eu lendo achei muito clichê, muito cacuete de narrativa ali. Eu fiquei, pô, Stephen King, tu escreve tão bem, me enrola bastante, tem toda uma coisa. Eu não sei se eu tô muito chato no momento, mas enfim. Ou então li tantos grandes mestres de história policial que o que você lê depois que é 8, você acha uma merda, né? Porque tu leu um monte de excelente, um monte de 10, né? Enfim, a história começa na balsa, aquele presídio de vilões e tal, né, super vilões, em que, do nada, o vilão, que era o Tufão, né, que é um notório vilão aí, especificamente da Vespa, ele aparentemente toma um tiro na cabeça. Essa parte seguinte, eu acho um pouco confusa, não sei se o Maurício Joel conhece mais aí da parte jurídica policial americana, porque eu não conheço tanto. O prefeito Luke Cage, ele pede pra Vespa, também pra mim não, isso é conflito de interesse ético, porque ela é a heroína dele vilão, né, mas enfim, investigar a morte dele. Quando ela chega lá, tem outros vilões que também aparentemente tomaram um tiro na testa, e eu vou contar basicamente toda a história do primeiro volume inteira, porque daí que gera os plots, porque basicamente as outras edições são casos, né. Vai morrendo outra pessoa na edição 2, outra na edição 3, outra na edição 4. E no final da 4 e a 5 é a resolução ali, a costura da história toda, né? Enfim, só que assim, ela se miniaturizou, foi lá o buraco, achou estranho, tá aquela coisa meio CSI, né? Eu não entendi essa parte do Luke Cage, porque assim, ele prefeito... É coisa de bairro, é bueiro, é rua. Eu não sei se em Nova York ele comanda a polícia na Nova York, vocês têm conhecimento disso? O prefeito de Nova York. É por conta dessa uma saga que teve. A saga. Eu acho que foi Devil's Reign. É isso, Maurício? Aquela saga do Demolidor? Devil's Reign. Teve uma lei que quem era o prefeito era o Wilson Fisk. Ele conseguiu passar uma lei proibindo todos os super-heróis em Nova York. O Luke Cage, depois se candidata e é eleito, vem com o prefeito, ganha para prefeito, mas a lei permanece. Então tá proibido super-heróis lá. Ele tá tentando, de alguma forma, burlar isso. Ele tenta burlar isso e ele fica mantendo contato com a comunidade super-herói. E ele criou os Thunderbolts, né? Isso, é uma maneira essa. Ele vai ele chega até a sugerir os Thunderbolts na resolução isso. E tal, né? Ele tem uma equipe de Thunderbolts, foi uma sériezinha fraca, com o Clint Barton descaracterizado. Mas, assim, a desculpa do Al Ewing, ele força, e eu concordo com você. Independente no mundo real, da maneira como funciona a lei lá, ou a maneira como foi adaptada, né, para os quadrinhos, é uma coisa forçada. Por que ele não manda outros especialistas civis, ainda que seja, vamos lá, a Mystic Knight? A Mystic Knight não é super-humana. Ela é uma humana com a prótese. E ela é policial, ex-policial, ela é investigadora. Faria mais sentido a Miss Knight ir investigar do que é a Vespa. Mas é aquela dobradazinha que o cara dá no roteiro, é o chamado roteirismo, né? Essa palavra também faz muito sentido pra isso. E inclusive, sendo detetivesco, assim, você até mencionou o Cavaleiro da Lua, também investiga, podia aparecer, ele aparece, se não me engano, na quarta edição. Também investigando, até porque o cara que ele tava perseguindo é um dos mortos, eu acho que... Não sei se na quarta ou na quinta edição, agora já não... Na terceira ou na quarta? Acho que é na quarta edição. É na quarta. Na quarta edição. Enfim, e são todos vilões buchas aqui, eu vou ler até o nome. Anaconda, Batistaca, Duna, Grifo, Mestre do Gelo e os outros que vão aparecendo ao longo das outras edições, né? Aí eu já me empolgo, né? Eu falo, opa, vai ser uma parada detetivística aqui, vamos ver, que eu tô vendo agora, tô maratonando os 16 anos de CSI no Paramount Plus. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Aí o tal Tufão, ele acorda como uma outra pessoa com um nome que já foi usado pelo Visão, né? O Victor Shade. E aí você fica assim... Isso aí, assim, quem já malda, porque tem gente que já lê maldando a história de... É o Ultron, porra. É o Ultron. Na hora eu pensei assim, não é o Ultron, porque o Ultron não ia se fazer de bom. Não, isso aqui deve ser... Aí, assim, eu fui pesquisar no Marvel Wiki, que personagem que era. É uma versão do Ultron, que é meio, vamos dizer assim, boa, que ela virou pro bem, que é a Ultron 12. E aparece no começo da segunda série dos Vingadores da Costa Oeste, que é inédita no Brasil. Eu até olhei achando que era a que eu tinha na Salvate Vermelha, não é. E aí eu fiquei, tá... Eu acho que esse começo ali, até a parte que os Vingadores da Costa são espalhados pelo tempo ali no segundo arco, é tão desimportante, tão qualquer coisa, que nem no final, que conta a história toda da equipe, né? Salvate Vermelha conta a história do personagem da equipe no final, né? Toda a história da equipe. Não tem isso, simplesmente. Ah, foi criado aí, porque os Vingadores estavam na Guerra Secreta, tananã, e aí já pula pra esse segundo arco. Então não, nem conta quem era, quem não era, enfim. E aí fica aquela situação. Agora, como é a Vespa tá em dúvida se ele vai ser o Ultron, se ele não vai ser o Ultron, o que, que ele é, que não sei o quê. Então, fica perto de mim, eu fico responsável, e agora nós vamos investigar esses crimes aí que estão acontecendo, já meio que prevendo que vão morrer outras pessoas ao longo das outras edições, né? E é o caso que acontece, acontece. E essa parte que eu achei que... É mais incoerente ainda. É ela ter ficado com ele, ajudando a fazer investigações. O corpo do inimigo dela é muito forçado. Realmente. Na segunda edição, quando morre um espião ali, um agente, num elevador do que era ex, o prédio da Mansão dos Vingadores, ali que fica mais bizarro, porque aparece o Visão, a Visão fica discutindo, não, meu nome é que eu sou não sei quem, não, eu também tenho, fico intangível, e fica aquela discussão assim meio... Sabe assim, eu gosto muito, eu tenho um andar inteiro só de miniatura do Visão, da Vespa, do Ultron, do Homem-Formiga, todas as versões que tem, e eu não sei, não me empolgou tanto assim. E assim, dando um pequeno plot twist aí que acontece no final da edição, já revela que o Dr. Pym, ele tá vivo, o que já não era uma surpresa grande, porque eu acho que ele volta no Uncanny Avengers, né? Lá, depois daquela graphic novel que a gente comentou no Avante anterior, que era a Ira de Ultron. Ele se fundiu com o Ultron, mas depois ele se separou, né, numa série depois do Avengers, Uncanny Avengers. Não, desculpa, Lu, desculpa te interromper, ele se separa do Ultron numa minissérie do Homem-Formiga, que é feita pelo próprio Ewing, ou seja, ele tá dando aí uma continuidade, um plot dele, e desenhada pelo Tom Riley, que é o cara que fez agora a minissérie do Duke, da Skybound, né, do G.I. Joe ali, do Kirkman. E é uma bela minizinha, assim, eu não sei se saiu aqui. Não, sim, eu confundi. Eu quis dizer que ele, o personagem volta, não que ele se separe. Sim, ele volta mesmo. Em Uncanny Avengers. E é outro problema também, que assim, a editora, ela preferiu fazer aquele... Que realmente dá um panorama do que acontece. Porque assim, há referências à série da Vespa, que é inédita. Há referências a essa saga essa minissérie do Homem-Formiga, que é inédita também. Não se dá contexto nenhum aqui. E nesse momento aqui da introdução dela, que ela podia ter dado, né? Explicativo das partes que estão cortadas, né? Ou então nem publicava isso, né? Não sei. Eu não sei, por exemplo, se isso aqui também, na original americana, se isso foi uma posição editorial que, tipo assim, não, agora vamos voltar com o Hank Pym. Vai ter uma equipe de Homens-Formigas aí que aparece no final também, na luta final aí que vai ter. Aparece a estatura com o nome novo que agora eu me esqueci. Aparece a Maria, que a Maria. É Maria o nome? Maria e Hope, né? Então, que é a filha do Pym com uma. Nádia. Maria é a mãe dela, que é a espiã. Eu sou péssimo em guardar nome. Então, eu adoro essa mulher. Ela é o quê? A Vespa 3, né? Vespa 2, não sei o nome. Eu vou dizer um negócio. Essa personagem é um negócio estranho pelo seguinte. Ela foi motivada pelo filme, né? Por conta da Hope, né? Hope Van Dyne. Então teria que tentar fazer algum vínculo dessa personagem filha do Hank Pym. Só que ela é filha do Hank com a primeira esposa dele, que foi morta antes mesmo dele conhecer a Janet Pym, a Janet Van Dyne, nos anos 60. Que é parte da origem dele. É uma das partes da origem dele. A esposa dele teria sido morta por comunistas, né, na antiga União Soviética ou em algum país fictício, alguma coisa assim. E ela morre antes de ele conhecer a Janet Van Dyne. Quando ele conhece a Janet, ela tem uma semelhança com a ex-esposa, isso que atrai ele nela. Ele começa a namorar com ela. Tal. Essa Nádia é filha da Maria. Da Maria Pym, que foi a primeira esposa do Hank. Ela é aquela mesma história do Gabriel Summers, dos X-Men. Ela teria engravidado e a criança teria sido retirada sem que o Hank Pym soubesse e ela foi morta. Ou seja, a criança teria sido criada lá. Só que aí ela escapa, vem para a América e vem buscar o Hank Pym. Só que ela é parecida, idêntica, até o corte de cabelo, tudo dela é lembrando a Janet Pym. Janet Van Dyne. Que é isso que é a coisa mais maluca para mim, que é o seguinte. Ela é filha da outra mulher, mas parece com a atual. Enfim, a atual namorada, ex-esposa, enfim. Isso foi muito bizarro, não entendo. Então ela é uma maçaroca. Ela foi motivada pela Hope do cinema. Ela é filha da primeira mulher dele e parece com a segunda. Eu não sei, parece. Tem um momento ali na última edição que num recordatório a Vespa, a, enfim, a Vespa, Vespa, ela fala a filha, minha filha, não é filha dela. Eu fiquei, ué, que porra é essa? Será que é a Maria? Não, é, não, não, é porque ela meio que adotou ela. Ela passou a cuidar dela, porque quando ela apareceu na Marvel, nos quadrinhos, o Hank Pym tava, tinha sido dado como desaparecido. Então ela meio que acolheu ela e adotou como filha. Só que a personagem é legal. A personagem é legal. Mas ela fica parecendo aquele... Sabe aquele episódio do Chaves do refresco? Que é um refresco de tamarindo com sabor de limão e com cor de groselha. Ninguém sabe o que é. Ah, eu também, eu sinceramente não sei, mas eu gosto muito dessa personagem. Eu, se fosse fazer o Vingadores Eternamente, que nem o Buzz que fez aí, pegando um catadão de Vingadores, eu pegaria ela. Botando de personagem aí, assim, não sei. O meu santo bateu com ela. Que nem bateu com a Kamala Khan, que nem, enfim... Eles conseguiram fazer. Você consegue ler até HQ ruim só porque você gosta do personagem? Não sei. O meu santo bateu, tipo Cavaleiro da Lua, Surfista Prateado, qualquer porcaria que eu leia. Tem pouca porcaria, graças a Deus. Eu leio do Surfista Prateado, eu gosto. Uma coisa que eles conseguiram fazer. Isso aí tudo bem, eu vou dar o crédito à Marvel, aos editores ou roteiristas. Eles conseguiram fazer um diferencial dela, realmente. Pra ela não ficar sendo assim, tipo. A gente teve nos últimos anos um festival de legados de personagens que viraram o 2 ou o 3, mas que no final das contas, qual era a diferença? Você não tinha diferencial, era simplesmente vamos lá, você tinha dois personagens com o mesmo título ao mesmo tempo coexistindo. Alguns ficaram sem razão de ser. No caso dela, tem um diferencial. Ela é gênio. Ela é uma cientista, ela é uma garota prodígio, ela herdou do pai, né? Assim, a inteligência e a criatividade. Então, é a diferença dela para a Janet. A Janet não tem nada de cientista. Ela é responsável, ela é aventureira e tal. Essa menina, ela é uma cientista, né? Tanto é que ela é... Eu acho que foi nos Vingadores do... Não sei se nos Vingadores do Mark Waid, que ela participou, se foi naquela dos Campeões. Eu sei que ela, naquele período ali da All New Marvel, a New All Diferente, ela era a cientistazinha que estava em destaque na época. Sim, e também no Vingadores, no Surrender, né, que eu esqueci o nome de novo em português, foi um dos nossos primeiros avante aqui, que, sem rendição, isso mesmo, valeu, Luiz. É muito boa e ela tá com um papel bem interessante aí. Eu acho que ela veio assim num momento de empoderamento também, né? A Marvel tá muito colocando assim, quais são os personagens mais inteligentes da Marvel? É o Pantera Negra, o Tony Stark, o Reed Richards, o Blue Marvel, Amadeus Cho. Opa, só tem homem, pera aí, colocar aquela Moon Girl, né? Que é a menina da Lua, que é inumana agora, que tem o dinossauro demônio, que é uma Lunella, eu acho o nome dela. E ela é ela é mais inteligente que o Reed Richards. Isso, aí valorizar a Valéria também. E aí veio a essa nova Vespa também como uma das mais inteligentes da Marvel. Enfim, isso é legal. Não vem um mais depois disso, não. Eu gosto muito dela, da personagem. Acho besta só ficar repetindo o capacete icônico, né? Da Vespa original nela. Umas besteirinhas assim. Que meio que tenta manter ela na sombra da Janet. Apesar delas terem uma relação bacana, isso é legal. Não faz sentido assim, ela tá tão na sombra, né? Ela é uma menina, beleza, procurando a identidade, querendo saber o passado e tudo mais, mas ela foi. Tem nada, ela é inteligente, ela não é só inteligente, ela é esperta mesmo, né? Sem querer ofender assim o genial, né? Jack Kidd e outros daquela época, o visual, que o capacete dela parece a bunda da Vespa. É verdade. Então, assim, eu acho que ela é uma ótima personagem. Eu gosto muito desse núcleo aí, essa mini do Homem-Formiga. É excelente. O Ewing, quando pega assim, uma coisinha e vai puxando umas ideias, como ele fez no Guardiões da Galáxia há algum tempo também. Eu gosto muito porque ele vai criando um universo ali e puxando daqui pra ali. Tem os defensores dele também, recentes, são bem legais. O que eu queria fazer um comentário aqui é alguma coisa que me chamou a atenção aí. É, muita coisa que não foi publicada é referenciada nesse gibizinho. A gente não sabe se vai ser publicado, provavelmente não vai ser. E porque esse gibizinho foi lançado e elogiado, primeiro porque é Vingadores, e a gente já ouviu aí a editora da Panini dizer que Vingadores vende. É, quem diria, né? E segundo, é a Ewing que tá bem hypada aí, principalmente por causa dos Kreakowers, né? Os fãs da fase Kreakow de X-Men, que acabou neste dia que a gente tá gravando aqui. Tem 24 horas que acabou a fase Kreakow. E aí, por conta disso, bota material do Ewing. Mas outros materiais dele muito bons também, como esse time do Homem-Formiga, que é lindo, lindo. Cada capa é um Homem-Formiga diferente, tem toda uma história ali temporal também que ele amarra ao longo da minissérie, para quem gosta de viagem no tempo, essas coisas como uma amarra, né? O efeito bootstrap é bem amarradinha também, acho que bem mais amarrada do que esse gibizinho agora. Eu concordo com esses comentários do Luiz, esse Vingadores aqui. Eu gostei, eu acho que tinha potencial, devia ser uma mensalzinha mesmo, até engolir a Janet investigadora, inteligentona, porque você pegar aí, recentemente a gente teve a gente comentou aqui o Saga dos Vingadores, que é ela que saca quando o King Pain é aqui, parte da equipe no limbo, né? Ela que saca que eles estão no limbo, né? Diz, o próximo que vai aparecer é fulano, porque isso é da missão da gente dos Vingadores lá de trás, do começo da mensal, a primeira vez que encontraram o Kang, e aí o Fantasma do Espaço, e primeiro ele emula um, depois ele emula outro. Então, assim, a Vespa tem essa. Não é uma descaracterização, não é dobrar a personagem para servir ao que o Ewing queria, não. Isso é bacana, bacana mesmo. Agora, concordo, o Vic Shade que aparece aí é um personagem interessante, né? Tem um detalhe legal do que o Ewing coloca aqui. O Tufão é um tipo de velocista, né? E ele usa velocidade para correr, ele gira e se move o corpo muito rápido para provar os tufões dele. E ele usa isso para aumentar, fingir que tá aumentando a densidade, como o Visão faz, né? Da mesma forma, ele usa isso para fingir que tá diminuindo a densidade do corpo, vibrando rápido demais. E isso é legal, isso, a coisa da. A joia? A joia solar? É, isso. Aquele formato da joia solar na testa lá dele, lembrando Visão também, né? Lembrou o Senhor Sinistro também, ao ir em Mutante, Senhor Sinistro, aí me dá aquele medo assim de cagar e tudo, mas não. Foi para um caminho muito legal. E a história é boa, mas força demais a amizade, muita coisa aí. Luiz, por favor, assuma aqui o comentário. Mas eu acho que acaba deixando a desejar nesse ponto, que podia ser uma coisa mais investigativa mesmo, assim, podia render mais. Até o final da história é legal, a forma como amarra, mas dá um teu peso aqui ali, entrega, né? A gente tem acho que é na edição 2 ou 3. Tem. Não lembro qual é a personagem que olha pro Vic Shade e aparece assim, dizendo, ah, não sei, tem alguma coisa atrás de você, e aparece uma imagem fantasmagórica atrás, que é a cara do Ultron, já entregou tudo ali, sabe? Você já tava telegrafado, agora Então, ficou eu na não sei cara. se foi o estilo do que o Alwyn quis escrever, enfim, como eu falei, não sei se foi uma imposição editorial que determinados personagens tinham que voltar, mas assim, claro, cada autor tem o seu direito de fazer do jeito que quiser, mas assim, a gente sempre tem a tendência de pensar se não fosse, sei lá, o Ed Brubaker. Se a parada investigativa não ficaria melhor, mais elaborada, teria mais edições, seria uma mensal, seria uma minissérie. Mas aí também não sei se seria a proposta que a Marvel quis quando criou essa HQ, né? Então, e meio que aí, quando, enfim, vão morrendo personagens durante as edições, tem até o Scourge morre de novo já lá no Valhalla, lá no, na edição 2. E aí eu descobri onde estão já tem alguns anos aí que eu não leio o Thor, né? Onde estão os personagens, em que status que estão, que a Jane Foster virou Valkyrie, enfim. Já é estranho também no momento que a Vespa descobre, enfim, ela suspeita que quem fez a coisa toda foi o Odin, e vai lá peitar o Odin, foda-se. E eu falei, que será que ela teria feito isso mesmo? E ele teria engolido isso? Sabe assim, tem determinadas coisas, diálogos, assim, soluções que ele bota, que são muito forçadas. Assim, eu sei que a revista tem 20, 20 páginas, mas assim, põe um problema, acontece um tiroteio, uma porradaria, alguma confusão, aparece com um personagem novo antes disso, aliás, e aí, não, já é isso aqui, pronto, e acabou. Tipo, não dá tempo de você pensar. Podia ter um gancho pra próxima, na próxima resolver a problemática da anterior e sucessivamente. Já resolve a questão na própria edição e já põe um problema pra próxima. Sabe, parece que tá muito apressada essa revista. Então, aí, dando uma solução, não sei se... No final das contas, o que acontecia é o seguinte. O Hank Pym ainda achava que o Ultron existia. Segundo ele, na cabeça dele, né? Enfim, de alguma forma voltaria a atormentar todo mundo. O Ultron sempre volta, né? O Ultron é aquele vilão que... Talvez aí, sei lá, o segundo, terceiro maior vilão dos Vingadores. Sempre volta, sempre derrotado com facilidade. Mas aí... Aquele monte de personagens enfrentando um monte de robô. Enfim, acho... Eu não gosto. É um tipo de vilão em confronto que eu não gosto muito de... Os Vingadores façam, mas enfim... E ele pega esses vilões aí, que não estão mortos, estão numa ligação cibernética. Eles estão criando, se não me engano, a Legião Letal, não é isso? Legião Letal, que é pra enfrentar o Ultron. Só que aí o Ultron, nossa, que plot twist, ele se revela como o próprio Victor Shade, que era o Ultufão possuído ali. Nossa, eu fiquei assim, nossa, que surpresa, fiquei com aquele meme do gato com boca aberta. Nossa, não esperava isso. E eu fiquei assim, pô, podia ter, assim, o pessoal achando que era aquilo, eu não gosto, inclusive, acho bem babaca essas pessoas que, eu li um livro policial, já sabia que era o mordomo. Eu desde o começo eu sabia. Primeiro que eu não leio o livro nessa intenção de descobrir quem é. Vou lá acompanhando, chuta até alguém quem é, mas não vou nessa... Mas assim, ele podia ser dado um plot twist, ser outra solução, outra resolução que não é essa, enfim, no caso, era só a versão boa. No final era a versão boa mesmo do Victor Shade ali, ele chama, acho que é Mark 12, né? É, Mark 12. Mark 12 e tal. Some a Legião Letal, que eles vão finalmente no microverso lá, como é que chama? Subatomicamente, ficar continuando procurando o Ultron. E aí fica naquele gancho, não sei se igual iam esperando que fosse renovar, fosse ter uma outra série, não sei. Essa grande equipe aí que apareceu no final pra enfrentar esse monte de Ultron, porque o Ultron no momento ali se revelou como... possuindo essa Legião Letal, né? Mas depois foi extirpado. Esse grupo de Vingadores, ou personagens que já foram Vingadores, no caso, né? Porque ali não é um... Eles não chamam... A HQ tem esse nome, mas eles não chamam um grupo que tá ali como Corporação Vingadores, mas no fim dá a entender isso. Luke Cage, os 300 parentes aí que são Homem-Formiga, o Vespa, todos juntos com a Vespa. Ah, estamos aí, vamos ver o que a gente faz. E eu fico assim, era isso? Quer dizer, a HQ não é ruim, é boa, é tipo um 7, mas pelo falta de potencial do que poderia ser a condição apressada que foi cada edição, eu não teria usado a forma como foi o gancho de uma edição para outra, reduzindo uma nota para um 6 aí. Eu acho que vale a pena ler, mas assim, a pessoa que vai na banca, ela não vai comprar Avante Vingadores por causa disso, não. Com certeza, eu acho que quem comprar é colecionador verme, que nem eu, que compra tudo de Vingadores. Ou, no caso, vai comprar pelo Capitão América do Straczynski. Não vai ou Pantera Negra, que eu não sei o nome do autor. Eu não gostei, não, mas pode ser que tem gente que goste dessa fase aqui do Pantera Negra. Mas, assim, com certeza não vai ser por causa do Corporação Vingadores. Tô gostando, cara. Pra caramba. Tô gostando pra caramba. Agora eu admito, e às vezes até que eu conversei com vocês no pilha, tempo passado no grupo, eu gosto, mas eu tenho certeza que não tá fazendo sucesso e que, principalmente a galera que reclama assim de muito texto, muito diálogo, enfim. Eu vi o cara essa semana reclamando, acho que foi no Twitter. Ele tava falando alguma coisa sobre Ultimate Spider-Man, a edição 4 ou 5. Ele dizendo que aquilo era um absurdo, uma edição inteira com pessoas conversando. Ah, é 4. Ah, sim, do tipo... eu sei que a pessoa... Mas, bicho, A gente tem história em quadrinhos de super-herói desde os anos, sei lá, 70, 80, em que não são todas, mas você tem uma história que às vezes é só diálogo mesmo. Você não precisa ter o personagem voando, usando poderes. Às vezes o legal é isso, é a interação, mas enfim. Esse cara nunca leu o Bendis, não? O Bendis tem isso. Pelo amor de Deus. Sendo que o Bendis é o... Na enrolação ainda. Na enrolação já. É ainda mais isso. Mas enfim. Eu gostei, cara, de... Comentando sobre o que o Luiz acabou de falar. Eu gostei dessa mini. Eu achei uma pena ter acabado muito rápido. Agora sim, as críticas que vocês falaram aí, claro, concordo plenamente. Teve forçado de barra. Teve, assim, uma certa... Um certo vazio. Agora, eu acho que essa coisa de ter ficado meio do nada, meio à toa, não é culpa do Elwing, não, viu? Eu acho que foi já pela decisão do editorial de tesourar a série. Porque eu não acredito que essa série foi planejada para acabar em 5 edições da forma como foi apresentada, não. Pode ver que da edição 3 para 5, eles dão um disparo, dão um jato, começam a correr, resolve tudo muito rápido, pô. E olha que ele faz mágica nisso daí, porque eu acho que ele ainda conseguiu finalizar de uma maneira muito honesta, de uma maneira muito eficiente, mesmo com... Olha, eu acho que vocês estão dando muito crédito pro editorial da Marvel, viu, de dizer que tinha planejamento. Pra mim, o que acontece hoje, até a partir do que a gente vê os próprios autores falando aí, é o seguinte, o cara tá com o moel na cara e pergunta aí, quer escrever o quê? Ou o cara mesmo chega e diz, pô, quem escreveu um time dos Vingadores assim, assim, essa que você acha, ah, massa, é o Ingrid. Bota um desenho que tá bacana aí, um cara mais estilizado, enfim. O Kirk que desenha essa, Luiz, é um cara competente, assim, não é nada demais. E podia ter mais gente. É, mas ele é das antigas. Não. Lembra aqui que ele desenhou a última fase do quarteto antes de ser enviado pro ostracismo, aquela fase que o quarteto usava roupa vermelha e preta, lembra? É, vermelho e preto é Vitória, né? Usou a cor do Vitória, foi rebaixado e ficou sumido por muito tempo. E voltou de azul e branco, né? Azul, vermelho e branco. Não, não me tinha, não tem vermelho na história. Também não posso dar essa moral pro Bahia. Agora, o que que ele fez numa série do... Ou foi do Esquadrão Supremo... Ou foi do Esquadrão Supremo, ou foi do Império mesmo. Acho que é na fase do Império Caminhoneiro, ele que desenha até. Ali pela... Ele desenhou algumas coisas naquela época do Triângulo, não foi? E aí, não lembro. Desenhava o Stuart Immonen, né? Desenhava, porque ele, enfim, ele hoje está um pouco diferente, mas ele é um clone do Stuart Immonen, né? Ele é ele era um devoto do Stuart Immonen. No começo ele desenhava quase igual o Stuart Immonen. Eu acho que ele desenhou alguma coisa nos anos 90, na era do Triângulo. Enfim, eu acho que a série foi... Se colar, colou, sabe? Como muita coisa hoje é na Marvel, nos quadrinhos de uma maneira geral, porque não tem, repito, editor. E é uma coisa que a gente vê muito assim, vai tentando. Se fizer sucesso, a gente tenta. Se não fizer sucesso, a gente cancela aqui mesmo e tchau e benção. Pra mim, o que aconteceu foi isso. O gibi foi crítica de... sucesso de crítica, mas as vendas não seguiram, né? Foi muito elogiada aí e tudo mais. Essa coisa da detetivesca é bacana mesmo, concordo. Isso me atraiu. A história, eu não sabia que era isso. Eu pensava que era uma história mais alternativa no mundo em que os Vingadores são tipo os Vingadores daquela série antiga, sabe? Que tem até o filme com o Sean Connery, Os Vingadores. Que o Claremont adora, né? E usou muito do visual ali no Clube do Inferno, enfim. Eu não esperava isso, gostei do gibi, mas ele tem esses cacoetes mesmo, concordo com o Luiz, assim, tá telegrafado de longe. Não é porque a gente leu muito, que a gente sabe mais do que ninguém, não. Agora, pra minha principal crítica aí é essa cagada editorial da Panini. Quer lançar isso? Lance, beleza, mas lance pelo menos a mini do Homem-Formiga, que além de muito boa, muito bem desenhada pelo Tom Riley, né? Tom Riley, sei lá. Que é um cara muito bom. Tem um projeto gráfico. Valia a pena até ser lançado em 5 edições, porque cada capa, como eu falei, é um Homem-Formiga na mesma posição, com um capacete na altura da cintura, assim. E no final aparece um Homem-Formiga do futuro, que é um personagem novo, que já ganhou até bonequinho aí, de tanto sucesso que o Jimmy fez lá fora. Eu acho que não lançar isso aí, até porque É nesse gibi que aparece, tem um flashback, beleza, mas não é a mesma coisa, não tem a história, você não entende, você não pega o contexto como um todo, né? De dizer que assim, ah, é porque ele, esse Pym com o poder lá do Ultron consegue um poder maior ainda, e aí o Scott Lang fala, né, ah, mas então, o Pym tá morto mesmo, porque eu tenho certeza, o Hank Pym que eu conheço, se ele tivesse o poder, esse poder agora na mão, ele ia usar pra se livrar do Ultron finalmente voltar pra Terra. E é o que acontece, né? Ele, ou é mesmo, por que eu não tô fazendo isso? Aí vai e se afasta. Aí ele aparece mais velho na realidade Marvel agora e tudo mais. Agora vocês não acharam esse Vic Shade aí muito parecido com o outro personagem que é oriundo do Ultron, que ela também se chama Vitor? Que apareceu lá na mini do Tom King pro Visão, que depois foi ser dos Fugitivos e tudo mais, tá por aí, ele apareceu nos Vingadores da Costa Oeste recentes da Kelly Thompson. Né, acho que é isso, Vitor Mancha mesmo. E na verdade ele foi criado na série dos Fugitivos. Ah, é isso mesmo, Ele aparece no gibi do. Ele aparece no gibi do King, do Visão, mas ele foi criado na série dos Fugitivos mesmo, sem saber que ele é um robô, né? Eu não sei se vocês concordam. É um dos personagens mais incompreensíveis que eu já vi até hoje, que é o seguinte, eu não sei o que é que o Brian Vaughan, que é tão idolatrado, né? As pessoas, e com razão, ele tem materiais excelentes. Eu não sei o que, é que ele queria com o personagem, que é o seguinte, o personagem ele é filho do Ultron com a humana. Primeiro que já fica aí do tipo, é o que? Ele inseminou ela com nanobots? Eu não entendi. Aí ela gera, o garoto é o que? Ele é um ciborgue? Ele é um android? Eu até hoje eu não consigo entender. Igual o Bastion do X-Men 97 agora, você já viu? Ou spoiler? Não, mas aí é... Só um outro adendo aí que eu acabei esquecendo. Outro, no meu entender, erro, é o seguinte. Aparece o tal legista do super-herói, que nunca foi citado pra nada. Um velhinho lá. E a Vespa, como investigadora, ela não tinha encontrado aí. Porque ela, na edição 5 ali, ela vai na casa desse cara e... Oh, é o Hank Pym. Caralho, ela já não falava com ele? Que sexo é esse que o detetive não fala com o legista? E ela diz, né? Eu tinha certeza que era ele. Você nunca teve visto. Eu não sei. Tá estranho um autoconceituar. Não sei se ele escreveu correndo, se ele, enfim. Não sei. Com raiva. Eu lamento não por a legalzinha, mas eu lamento por não ter ficado uma coisa mais legal, entendeu? Mais assim, elaborada. Não sei se tivesse tempo pra fazer uma graphic novel, uma coisa maior, não sei. Ou até mais curta, né? Porque não ia ter 150 páginas uma graphic novel. Mas não sei. Podia ter sido de outro jeito. E assim, eu tô falando só o estilo do Brubaker, tá? Porque eu tenho lido coisa do Brubaker que tá muito chato também. Tá muito arrastado. Só o estilo que eu falo, assim, o estilo de você ficar... O que será que é? Será que aquele personagem é do bem ou do mal? Será que ele tava envolvendo na merda? Mas ele não tava lá no dia. E sabe assim, aquelas pistas no fundo. A edição 2, quando tem essa mansão aí, o problema do cara morto no elevador, você começa a ficar suspeitando as pessoas de trás, aparece outra pessoa, tava ali ou não tava, por que que esse cara tá fugindo? Mas ficou por isso mesmo, não... Elaborou, né? Acabamos de perder aí como ouvinte o Luigi, lá dos Escapistas, porque você falou mal do Brubaker. Não pode criticar o Brubaker, rapaz. Brincadeira. Então, mas vocês concordam que uma sériezinha de investigação no universo Marvel, nessa pegada detetivesca mesmo, Corporação Vingadores ou o que é que seja, seria uma boa? Vocês gostariam? Leriam esse gibizinho? Sim. Claro. Escrito por sempre quem? Sem ser o Bill Baker, Luiz. Putz, não sei quem tá. Lembra que a gente já tá vindo aí um desastre em cima disso, né? Steve Orlando. Rabicho. Vamos contextualizar aqui, hein? Até porque a gente não vai falar desse gibi, né, Luiz? Que é o... Quem escreveu aquela série do Doutor Destino? Foi o McKay? O Chris Cantwell. Ah, poderia ser ele. Eu acho interessante essa. Mas aí é mais espionagem do que detetive, né? É, ó, eu daí é pro Jed McKay. Que o McKay é um cara que tem um conhecimento legal, assim, pra puxar essas coisas do universo Marvel. O Ewan tem também, ele gosta dessas coisas antigas e sempre amarra com coisa de bizinho antigo, com a essência da origem do personagem, mas sem parecer pretencioso demais, eu gosto. Mas eu acho que o McKay tem uma pegada mais legal com isso. Pelo que ele tem feito no Doutor Estranho, a própria menina da morte do Doutor Estranho é uma investigação proceduralzinha, assim, bem legal, que vai por outras realidades e tudo mais. Eu acho bem bacana aquilo ali. Sabe uma pessoa que poderia, faltou aí, poderia ser também no grupo? Porque, assim, teoricamente, trabalhou como detetive Luke Cage já. O Cavaleiro da Lua, no caso, a Vespa está trabalhando como. Faltou a Jessica Jones, que ela é detetive mesmo e foi vingadora. É, a Mystic Knight, como vocês falaram também, ó. Apesar de que eu gosto muito daquela ideia da Mystic como uma oráculo da Marvel, né? Ali organizando os personagens, ali, no nível da rua. Pena que essa coisa não doeu muito, né? Foi bem corrida essa ideia dela como meio que uma agenciadora, achando o herói certo para cada casa ali. Acho que é de aluguel mesmo o gibizinho dela, né? Ela pega ali o nome. Bom, é. Tem o Mark Waid também, né? O Mark Waid seria bom num gibizinho desse. Ele fez, chegou a fazer o gibi da Shield ali, tentando introduzir no universo Marvel o Coulson. Mas esse papel acabou ficando forte pro Jason Aaron. É lasca. Mas vamos lá. É, eu vou falar aqui agora de um outro gibizinho também, que é, já saiu aqui no Brasil. Eu não sabia, o Luiz que me mandou a dica, né? Que é o Vingadores Guerra Através do Tempo. Esse é um gibizinho que é outro que não muda nada. Eu tive que reler também para lembrar. Me reforçou também, Joel, a sensação que eu tive na época. Que é um gibizinho que vai do nada para lugar nenhum. Mas, sim, em si, ele mantém uma coesão bem legal. É, eu estava comentando outro dia no grupo lá do pessoal do MBB que o que vende é o novo gibi velho, né? Que é o gibi que é novo, mas que tem cara de velho, que parece que foi lançado naquela época, que se aproveita de uma cronologia específica. A gente tem aí essa linha, né, que a gente chama de Retiro dos Artistas da Marvel, que pega, por exemplo, uma mini agora do Larry Hama, mostrando o Logan como caolho lá em Madripoor. A gente tem essa Simbionte Homem-Aranha, que é histórias da época que o Aranha estava com o Simbionte. Gibi do Maestro, né? Gibis de vários personagens assim, em momentos específicos do tempo, até do Sr. Tiatema teve gibi recentemente. A gente comentou a primeira edição num dos pilhas. E esse aqui não é bem é uma época específica, evoca esse passado, mas tem outras pretensões. É muito, foi mais uma comemoração daí da época, né, do aniversário dos Vingadores. É escrita. E aí, assim, a grande curiosidade da história é escrita pelo Paul Levitz e desenhada pelo Alan Davis. O Alan Davis dispensa comentários, a pessoa tem que ser muito maluca, não ter nenhuma noção de gibizinho para não gostar do Alan Davis. É um cara que tem essa pegada, como eu falei, né, de fazer coisas grandiosas, saber fazer. Hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui, aquele perfil no Twitter, The Claremont One, estava comentando inclusive isso, né? Como o Claremont adorava trabalhar com o Davis e dizia que não importava o que ele pensasse, o Davis ia entregar exatamente o que ele queria ou até melhor. E o Alan Davis tem isso, você pega o Excalibur dele com o Claremont, depois ele segue sozinho, ele escreve legal. Eu gosto de muita coisa que ele escreve também, né? Tipo aquele Liga da Justiça, o Paego, o outro Paego. E uma coisa ou outra ali. Que ele faz também de vez em quando, eu sigo só porque é ele, aquele Quarteto Fantástico, o Fim, naquela época que a Marvel tava lançando um monte de gibi, o Fim dos personagens, tem uma edição, essa eu acho scan fácil disso até, que é a edição 1, saiu só o lápis dela, com os textos, os balões de texto, né, mas não tem cor, não tem arte final nem nada, é só o lápis do Alan Davis, e é um negócio maravilhoso. Se vocês lembram, tem página dupla de uma estação espacial, né, é maravilhoso aquilo ali. E o Levitz, todo mundo deve lembrar, né, quem tem pelo menos mais de 35 anos aí, Paul Levitz foi da DC por muito tempo, nunca tinha escrito nada da Marvel, até porque ele chegou a ser editor-chefe, não sei se ele chegou a cargo de presidência da DC. Chegou, né, João? Tu lembra? Sim, sim. Ele foi o cabeça da DC. Décadas, durante, né? Eu acredito que uns 20 anos ou mais. 20 anos ou mais. Tanto é que ele pro bem ou pro mal, ele se indispôs, né? Foi ele que se indispôs com... Quer dizer, ele, não diretamente ele, mas ele estava no comando quando teve aquele problema do Alan Moore com a DC. Também foi com ele que gerou aquele atrito no final dos anos 90, porque ele não aceitou a proposta que era do Wade, do Morrison, do Tom Peyer e do Mark Millar para renovar, né? O Superman. E eles queriam fazer um trabalho radical com ele para acabar com o casamento com a Lois e tudo mais, que a proposta era que a cada mês, todo mês, toda edição do Superman ia ser Superman, o filme de 1978. Quer dizer, não ia ser nunca, né? Não ia ter como, até porque você é tipo, vamos lá, como se fosse uma feijoada ou uma lasanha. Você não pode gostar como for, mas você vai comer todo dia, pô. Não tem como. É, seja feijãozinho com arroz. Aí eu lembro que teve esse atrito. Aí teve esse atrito dele, tal. Mas ele teve muitos acertos na DC. Sendo que o que ele realmente é lembrado é a Legião dos Super-Heróis. É a coisa que ele é mais lembrado, porque ele realmente acertou muito também, junto com o Kid Giffen, saudoso Giffen. Mas assim, o Levitz, ele é das antigas, não tem como. Ele nunca conseguiu se modernizar, e ele sabe disso e ele não tem problema com isso. O que é fã dele sabe, ele é um cara das antigas. Ele é um roteirista que ele tá, não é que ele tá datado, é que ele tem aquele estilo mesmo e acabou. Não é nem datado, que ele não consegue sair daquilo. Ele poderia até tentar, mas ele não consegue. Isso enquanto roteirista. E aí, se você me permite, Maurício, eu devo confessar com um peso no coração que eu não gostei dessa mira. Eu não gostei desse material. Esse Vingadores Guerra Através do Tempo. Eu não gostei porque é o seguinte. O Levitz, ele caprichou muito na reconstituição histórica, vamos chamar assim, dos Vingadores, do Stan Lee, do Jack Kirby. O Alan Davis caprichou mais ainda e pra mim não funcionou, porque assim, por mais que eu goste daquelas histórias, elas são meio que, você tolera algumas coisas do período justamente por ler naquela época. É como você pegar um desenho da infância, que você olha seu ou de uma criança da sua família, você acha aquilo massa, porque foi feito pela criança naquela época. Se você pegar um adulto e tentar refazer aquilo ali, você dizer, não, bicho, que é isso? Aí não sei, cara, não bateu não, né? Eu achei tão, sei lá, não funcionou não pra mim. Ó, eu acho que, de certo modo, é isso mesmo, sabe? Vale pela comemoração, pela ideia do Levitz finalmente escrevendo algo pra Marvel, tendo um baita desenhista ali do lado. A história serve em alguns momentos como um complemento mesmo de história antiga. Ela começa ali mais ou menos não, após a Vingadores 11, né? Estão botando uma missão ali no México e tudo mais. Isso. E até conferi aqui, eu tô com aquela Mighty Marvel Masterworks, que é o formateco da Marvel, né? Que agora a DC tá imitando também, que vai até justamente a número 10. Eu comprei a primeira aqui pra ver qual é o material. Não tem extra nem nada, é bem o iniciozinho. A gente comentou dessa fase, né, quando a gente falou no aqui no Avante Vingadores, lá com o Luigi, né, eu já mencionei aqui hoje, dos heróis mais poderosos da Terra, do Joe Casey, é uma época que dá pra você colocar muita coisa ali no meio, né, porque, primeiro que muita gente não leu, só viu muita imagem e acha que leu, e aí diz assim, ah, mas não sabia que tinha acontecido isso, e você não leu, pô. E ao mesmo tempo, são histórias que são tão de passagem assim, né? Parece que o Stanley tá narrando, vou contar 4 horas da vida desse cara aqui, de um dia dele, e mês que vem eu volto pra contar mais 4 horas da vida, e não tem muita ligação. Então, quando você pega um dos escritores que fazem essas ligações, funciona. Não contradiz, não desdiz, você entende que aquilo pode ter acontecido mesmo ali, sabe? E a história basicamente é um, como eu falei, vai do nada pra lugar nenhum, porque ela não é pretensiosa, não é, mas ela também não tem tanta ligação entre os fatos. Parece que é mais importante mesmo, aí o Joel tá completamente certo, é mais importante mesmo mostrar que conhece os fatos ali, ligar, aparecer uma tia May, o Capitão América salvando a tia May. Aí a Betty Brant tá acompanhando o jornal e daqui a pouco o Peter Parker aparece também. E aí vai mostrando várias referências a outros personagens da Marvel daquele momento. Faz uma mençãozinha de alguma coisa. Não, o Thor tá no seu olho assim. Aí o Tom Bevoort, né? Lembra que é editor. Que coloca lá os asteriscos emulando o gibi antigo. Dizendo, ah, isso aconteceu no Thor tal, de tanto. Ah, isso aqui foi assim... É, o Homem de Ferro tá com essa armadura agora porque ele pegou assim, mudou, acabou de lutar com o Mandarim na Homem de Ferro tanto, Tales of Suspense tanto. Enfim, agora, essa emulação também é parcial. Veja, há uma crítica até, né, eu tava dando uma olhada na internet em alguns outros reviews, muita gente comentando que não gosta de como o Levitz caracterizou a Vespa, tá dando em cima de todo mundo, mas isso é um fetiche da época, a personagem é assim na época, não tô dizendo que tá certo nem nada, é o que o Joel disse, né? Na época a gente tolera, a gente entende que é assim, a gente releu uma história. Hoje lembra, né, que é o Stan Lee escrevendo pra um monte de nerd babão que ia sonhar ter uma menina bonita, inteligente, toda dada assim, né, querendo se assanhar pra ele. Então, essa Vespa faz isso, a Vespa fica dando indiretazinha pro Capitão, pro Thor, pro Homem de Ferro. É, bem fútilzinha, bem... Quero transar, sabe? E vai embora. É o fetiche mesmo, de moleque. A gente já foi moleque também, já pensou isso. Olha pra mim, pô, será que vai transar comigo agora e depois ir embora? Sabe? Enfim. Cabeça de homem, cabeça de tempo também, de momento. É, tudo isso. O que é engraçado, e eu vou dizer a você, é engraçado, é incoerente, assim, essas críticas, porque se você for olhar, essa mesma galera, pega lá nos Estados Unidos, pega o Quarteto Fantástico original, do Stan Lee, do Jack Kirby também, eles descem a madeira dizendo que o Reed Richards é um machista misógino e que a Susan, ela é meio que, nesses primeiros anos, como se fosse uma Amélia da vida. Então, que o Stan Lee, isso, o Stan Lee seria um misógino também por isso. Só que o Stan Lee pegou e botou uma personagem nos Vingadores que é o oposto da Susan, que é ultra liberada. Ela não tem problema com o emocional dela, com a sexualidade dela. Ela não tem problema nenhum. Ela dá em cima dos caras, ela fica provocando o namorado. Ela é totalmente assim, o termo que eu poderia usar hoje em dia sem parecer muito ofensivo, mas ela é liberada, ela é descomplicada. Então, no final das contas é o seguinte, quando se escreve personagem feminino ou personagem das chamadas, entre aspas, minorias, assim, você sempre vai ter essa coisa. Se botar a personagem, digamos, ó, essa personagem vai ter que se vestir de uma forma que não mostre muito o corpo. Ah, você está querendo tolher a feminilidade. Aí bota a personagem com a roupa um pouco mais sensual, ó, você está objetificando a personagem feminina. Então, realmente assim, é uma linha bem fininha e o roteirista fica tentando se equilibrar sobre ela. Joel, foi a questão também da visão, né, do escritor. Essas críticas, essas reflexões existem hoje. Você pega como um Thomas, um cara daquela época que escrevia uma Gwen Stacy, por exemplo, é o protótipo do nerd mesmo, que é uma menina muito bonita, toda afim dele e tudo mais. Como é que o Peter Parker tinha tanta sorte com a mulher, se ele era tão perdedorzão, né? É o ideal do que o leitor queria. O leitor se via no Peter, então ele se realizava também no Peter. Se o Peter também só apanhasse das meninas, ninguém quisesse ele, isso não ia até aí tanta atenção. Não, é muito menos sociológico isso aí, em certos aspectos, e mais sociológico em outros do que as pessoas querem enxergar. Não estou defendendo, repito, estou tentando olhar com os olhos da época e dizer que isso hoje não pega bem, tanto que não pegou com esse gibi dos Vingadores. Houve muita crítica aí em alguns reviews. Eu vi no YouTube, vi naquele Adventure in Poor Taste, né, que a gente vê sempre aí nos comentários as iniciais, a IPT, que é um site bem referenciado pelas próprias editoras. nas críticas e colocam cotes dele na... aquelas falas pequenas assim, é um gibi como nenhum outro. Eu acho que a gente tem que olhar com o olhar da época, sim, mas não pode ficar em cima do muro desse jeito, porque, de novo, emula aí na quantidade de citações, de asteriscos, né? Emula na capa. Capa parece que é um gibi da época mesmo. A gente tem o... Não, isso aí é justamente, eles capricharam muito nisso, eles fizeram realmente. Mas aí vê, quase facsímile, mas olha a colorização. A colorização é moderna, da Rachelle Rosenberg, que eu não sou muito fã. E é uma colorização atual, e aí te tira dessa coisa, né? Faça um negócio chapado mesmo, faça um negócio como, sei lá, uma colorização do David Aja, ou David Aja, né? Como eu preferi. Como alguns outros escritores, até o Caen lá fez Os Defensores, do próprio Ewing, como é o nome dele? O da história do universo Marvel recente, que é muito bom também. Sim, é o Martin. Não é o Martin, não. É o não sei o que Rodrigues. Todo mundo tá ouvindo sabe o nome, menos a gente tá agora que a gente tá gravando, né? Perdão pelo vacilo. E sob pena de ser cancelado aí, eu não vejo problema nessa retratação pra simular uma época. E... sou partidário dessa filosofia e diz assim, não é porque você está mostrando, você está fazendo apologia. Não precisa tudo vir com um asterisco ou com um alerta de gatilho para dizer que aquilo ali está errado. Você tem capacidade de olhar, entender e de entender que aquela não é a visão do escritor. Não é porque o escritor... Deixa, o maior exemplo disso está completando 50 anos de... indo para 50 anos de sucesso nesse meio que a gente tem. É o Logan, o Wolverine. Ninguém tá fazendo apologia para o cara pegar garras, botar ferro nas mãos e sair espetando o povo. A gente cresceu lendo Wolverine. A gente sabe que ele faz aquilo ali. Não é uma... Ó, esse é um exemplo. Você... Não é. E ninguém tá... Você... A gente... Se você for ler direitinho, quem lê há um certo tempo, talvez até quem começou a ler recentemente, mas que tem uma cabeça minimamente sadia, saudável, ele tá lendo uma história onde você vai ter um Coringa, que é o psicopata morto da DC. Você vai ter personagens como o próprio Logan, que eu falei. Você tem o Justiceiro, pô. A gente leu o Justiceiro, a gente não... Eu, pelo menos, nunca senti vontade de, uau, vou pegar uma arma e sair por aí caçando um bandido e matar. Você tá lendo personagens que contam histórias, e que eles são diversos. Então, é realmente assim, é porque tem uma galera que ainda não talvez, não saiba separar as coisas. E, assim, meio que reage muito... racional. Talvez seja isso. Mas eu vou até mais a fundo. É uma discussão que eu comecei até tendo com os meninos lá do podcast dos Escapistas, que como em relação ao Wolverine, né, que tá bem apagado nessa série nova. Acho que vocês dois não assistiram ainda, não, né? X-Men 97. Assistiu, Luiz? Assisti. Completo. Assisti completo. Ah, então todo mundo tá reclamando. Ah, todo mundo não, né? Uma galera reclamando que o Wolverine tá apagado. O próprio Luigi fez esse comentário no Twitter, tem uma gente, ninguém aguenta mais o Wolverine, não sei o quê. E veja, ele comentar que o Wolverine tá apagado não quer dizer que o desenho é ruim, porque não tem tanto Wolverine quanto ele gostaria, ele esperava que tivesse. Aí ele tá falando uma questão de expectativa. Mas aí senti eu vou no ponto que é... Senti falta nenhuma. Mas eu acho que, assim... Podia ter sido mais aparecido, podia, mas também não fez essa falta toda, não. O que eu queria comentar é o seguinte, há uma rejeição hoje de parte desses fãs mais novos ao Wolverine. Primeiro porque muita gente mais antiga gosta, e aí tem essa coisa, vocês gostam de antes de Krakoa, aí não sei o que, isso que lá. Mas não quero transformar isso numa discussão de X-Men, não. Eu queria chegar no ponto de... O Wolverine é o epítome do herói dos anos 70, 80, ali até ele se traduziu bem para os anos 90, que sobreviveu também bem nos anos 2000. Mas é o herói machão, é o herói que pega, mata e come, toda hora está transando com uma diferente, e é bad boy mesmo e tudo mais. E isso é uma coisa que é a mais aceita. Lá até quando o Wolverine foi criado, quando a gente ficou fã do personagem, a gente curte, por mais que ninguém aqui quis sair matando todo mundo, enchendo a cara e procurando implante de memória. Mas hoje é preciso essa justificação do herói, né? Dos valores e a coisa da... O personagem vem com um textão, né? Ele tem que dar uma lição de moral. O Logan não é esse personagem. Fizeram até muita coisa dele ser professor, dele ter... seguir ali com o sonho do Xavier naquele momento pós cisma e tudo mais, mas eu acho que há um público hoje que não curte o personagem. Talvez até ele tenha conseguido sobreviver nessa época que a cor recente aí por conta dos acenos bobos que foram feitos, bobos no sentido do incipientes mesmo, né? Ninguém queria tocar no assunto, nem dizer que sim, nem dizer que não, mas na questão lá do Taizal com a Jean e o Ciclope. Acontecia, mas ninguém podia falar nisso, aí quando pergunta pro editor, ele fala, não tem nada disso não, sabe? Então, eu acho que esse foi um fator de sobrevivência dele, mas voltando aqui pro nosso gibizinho, antes que eu esqueça, até porque de fato não tem muita história, o Levitz vai fazer umas amarrações com várias histórias, com vários personagens antigos, vai ter um anão ali de Nidalva ali, do lado do Thor, que chega a controlar o Mjolnir. Vai ter um robô Hulk que pega o coração do Hulk do futuro, esse Hulk teria morrido e ataca os Vingadores. Isso tem ligação porque no gibi anterior dos Vingadores na época houve um aranha robótico que atacou os Vingadores e descobriu que também é um plano do Kang. Então a grande sacada do gibizinho é a narrativa é bacana, e aí, Joel, eu não acho que ele seja datado, não. Eu acho que ele segue bem. Inclusive, hoje, relendo muito gibi antigo, eu tô gostando mais, vendo com melhores olhos do que eu lembrava, porque envelheceu bem, sabe? É dinâmico, conta a história, respeita a caracterização do personagem, a história anda pra frente, te faz querer ler a próxima edição. Eu tô lendo aqui, acho que eu comentei isso num pilha, tô lendo o gibi dos G.I. Joe desde o começo lá da Marvel, as 155 primeiras edições da Marvel, e eu pensei que ia ser datado, somente o comecinho, mas não, você vê ali que eles estão tentando encaixar, entender o que é que vai ser o gibi mesmo, né, experimentando uma coisa ou outra, algumas inconsistências aqui e ali, personagem que some, personagem que entra do nada, porque tem que vender o boneco que saiu naquele mês, enfim, mas a história em si te prende, a forma como ela é contada, tipo, aí não tem texto demais. E eu acho que é a mesma coisa aqui que o Levitz faz. É gostoso de ler esse gibizinho. É gostoso mesmo, assim, de... Se eu tivesse lido, eu despejei sair tudo pra ler de vez. Mas se eu tivesse lido mensalmente, assim, comprando um mix e tudo mais, eu ia dizer assim, porra, vou voltar mês que vem só pra comprar por conta desse gibizinho aqui. Eu acho que é subestimado aí nesse aspecto. Concordo que não é essa Coca-Cola toda. Vou dar um 6 também, porque eu esperava mais. E agora... Uma coisa de se pensar também, a gente sabe que não vai dar em nada esse gibizinho, né? A gente sabe que isso não vai mudar nada, que não vai ser uma revelação bombástica, não vai caminhar a história, porque esse gibizinho precisa ser contido ali, não pode contradizer aquelas outras coisas, sob pena de você dizer assim, ah, que bobagem, te tirar da história, né? Na verdade, porque assim, você quer ler isso sabendo que aquilo se passou lá naquela época. Pelo menos o leitor mais antigo. Gostei, fiquei meio triste porque não tem um grande plot por trás, não tem uma história assim que te prenda de verdade, mas como um exercício narrativo e de ver o Levitz pela primeira vez escrevendo Marvel, e já um velhinho, né, já aposentado praticamente, aposentado em atividade, e fazendo um gibi com tantas caracterizações legais mesmo do personagem, como se ele tivesse escrito há muito tempo eles, por muito tempo, eu achei legal demais. E repito, o Alan Davis é um monstro, monstro mesmo. Luiz, algum comentário desse gibizinho? Vai ler depois do que eu falei? Então, só pelo fato de você falar que é do Paul Levitz, talvez eu não leia. Pô, é sério? Deteste. Eu não queria ser cancelado pelos amigos aí do Santiago, mas aquela Saga das Trevas Eternas foi uma das coisas, no geral, hein? Incluindo até pichação de banheiro. Piores coisas que eu já li na minha vida. E Joel, seu direito de resposta. Se nós estivéssemos agora em um grupo do WhatsApp, eu ia mandar a figurinha da Dona Florinda olhando pra TV dizendo, eu te perdoo. Magnânimo. É porque assim, eu entendo o que o Luiz está dizendo, porque assim, realmente, cara, talvez seja aquela questão, aquele termo que usam de gosto adquirido, né? O Levitz, ele é das antigas, mas na época ele tinha um diferencialzinho, ele conseguia fazer um material acima da média do que era feito nos anos 70, né, e aí 80. Tem um material dele que eu não gosto muito da Legião, que é posterior a esse da Saga das Trevas Eternas, que é o volume 3. Ele começa com o Giffen, mas depois fica com o Greg LaRocque, com o Steve Lighter, e depois o Giffen retorna. É, no geral, eu não gostei dessa fase também. E, assim, talvez eu entenda o que o Luiz está querendo dizer, porque o Levitz, em alguns momentos, ele fica meio travado, é aquela coisa meio sensual. Mas, na Saga das Trevas Eternas, bicho, eu tenho pra mim... Primeiro porque eu li na infância, com, talvez, acho que eu tinha 10 anos, 11. Não, acho que eu tinha 11 para 12, quando saiu aqui pela Abril, nessa faixa. É, eu tinha de 10 a 12 anos. Foi a idade ideal pra ler. Eu achei aquilo a coisa mais sofisticada do mundo, porque eu era acostumado com os super amigos da TV, né, o desenho animado. Aí você vê uma história daquela, pra mim, na época, era sofisticada. Hoje, lendo, eu sei que ela não é tanto. Mas, ainda assim, eu consigo gostar dela hoje da mesma forma que eu gostava na época. Eu acho ela... A condução, a maneira como vai... Ela, pronto, deixa eu te dar um paralelo. Você já leu, Luiz, dos Vingadores, a saga de Korvac? Claro. Leu? Aí. Pronto. É, pra mim, a saga das Trevas Eternas, ela é quase idêntica, assim, a batida dela, o ritmo... Assim, a cadência dela é quase igual à saga de Korvac, em que vai você, a equipe vai esbarrando pelo caminho até o momento da grande revelação, e aí tem um combate gigantesco e tal. Coisa épica. Só que da Legião eu consigo achar ela mais épica ainda, pela escala, né? Então, mas é cósmica, é espacial. O meu problema foi o seguinte: aquilo ali não é a edição 1. Aquilo ali já é um terceiro arco, acho que, da mensal. É, começa já indo, tem um personagem que se apaixona por outro, tem um que tá doente, que não explica nada e vai indo, eu não sei poderes, eu não sei nome de personagem, e ela em si, era tipo assim, foda-se, eu vou continuar aqui a história aqui do caminho que tá. Por exemplo, se a gente não conhecesse pelo mainstream, se eu fosse ler um meio de fase qualquer dos Vingadores, dos X-Men e do Claremont, eu ia achar ruim também, porque eu não ia saber quem é Noturno, qual o poder dele, entendeu? Aí, assim... Eu não entendi nada. Eu sei que o problema tá na forma como eu li, que eu também não conhecia. Porque, assim, teve um... Eu chamo de ranking, né? Como todo nerd. O CBR fez uma lista ali dos 100 grandes quadrinhos todos. Eu já li quase tudo aquilo. Eu devo ter lido 90, 95 daquelas 100. A única que eu não gostei foi essa. Todas as outras eu achei excelente. Quer dizer, o problema não tá na HQ, tá em mim. De não, né, não ter batido de frente numa coisa desconhecida, entendeu? Mas, assim... Isso conta também. É praticamente uma coisa criptografada pra mim que tava, entendeu? É tipo quando eu li o nome da Rosa ali, da forma como o Humberto Eco escreveu o troço. Deixa eu te falar uma coisa, né? Luiz. Tu começou a ler quadrinhos em que ano, mais ou menos? Ah, 94, 92. Tá. É, nessa parte aí, 94, e aí o Maurício acho que vai concordar, já estava em voga essa coisa de tentar ao máximo deixar reader-friendly, né, amigável para o leitor, de ser coisas assim que já estavam começando por aí isso. Mas, cara, anos 70 e 80, vou dizer a você, era disso a pior. A gente pegava, principalmente no Brasil pior ainda, você pegava uma edição, vamos dizer, não sei, pelo menos fosse uma banca, né, de quadrinhos recém-lançados, novos, você pegava, era pela metade mesmo. Você pegava uma coisa que já estava no trem correndo, você tentava se segurar no trem, tentava aproveitar, aí depois, lá na frente, você começava a buscar retroativamente. Aí tem um pouco disso. O fez uma analogia. Eles querem como se você, o leitor nos anos 70 e 80, é como se você fizesse um buraco no tecido do espaço-tempo, do cosmos, você colocasse a cabeça naquele buraco e visse outro universo. E aí, quando você olha, aquele universo, as coisas não estavam paradas esperando você chegar, agora vamos começar. Não. Quando você colocava a cabeça e olhava ao redor, você via tudo acontecendo. Sim, mas o que é isso que está acontecendo? Era mais ou menos isso, lembra, nos anos 70 e 80. Você pegava o trem correndo, você tentava se segurar e tentava descobrir que vagão é esse, tá indo para onde. Realmente é complicado. Eu acho que existe uma questão de expectativa e de necessidade de entendimento mesmo. Nada perto do que a gente tem hoje desses leitores mais recentes. Até porque o Reader Friendly e tudo mais, as mudanças todas que aconteceram, essa necessidade de completude, né? De novo, assim, se hoje eu comecei eu tenho uma coleção que começou do número 150 do Homem-Aranha da... 115 do Homem-Aranha da Abril, com capa Todd McFarlane e o Escorpião atacando o Aranha. E aí eu comprei a 115 e gostei, fui na banca de novo, só tinha 118. Vou comprar, depois eu vejo se eu acho a 116, 117. Hoje você tem uma galera que não compra, diz assim, mas só que só tá em promoção o volume 3, o 1 e o 2 estão R$200 cada, não vou comprar. A gente compra, sabe por quê? Porque vai que lá na frente a gente acha de novo, né, barato. Porque lá antigamente a gente comprava no sebo e dizia assim, pô, só tem a 4 e a 5, vou levar, quem sabe no outro sebo aí dou um rolê e acho na 1 e a 2 e a 3. Mas se você fosse na outra semana, no outro sebo, achasse a 1 e a 2, você, porra, deixei passar a 4 e a 5 e agora, podia ficar... E era parte da diversão, viu? Era parte da diversão. Pronto, tô dizendo pra você, eu não lia Odisseia Cósmica e me recusei a ler em Scan também, senão um dia eu vou achar esse GP sim. Eu lembro eu, Maurício, pequeno, lá na Estação da Lapa, aqui em Salvador, chegando lá, tinha vários sebos lá, e cheguei lá e tinha Ronin, do Frank Miller, todo assim, nunca tinha ouvido falar, assim, eu vi, alguém comentou e tudo mais, mas não sabia do que se tratava, mas, pô, Frank Miller, tá completo, eu vou levar, sabe? Outras edições também, faltou só uma, eu vou levar, quem sabe, vai lá na frente, vem, eu acho o resto, enfim. A gente tinha muito isso, hoje o leitor, que tem muito fácil, pô, você compra na Amazon, você compra na estante virtual, você compra em sebo, online, enfim, baixa o scan também, né, não precisa nem comprar, hoje é muito do ter, não do ler. Perdão. A essa coisa aí que o Luiz fala, eu só discordo disso, porque eu entendo aí que há uma questão de expectativa de entendimento, beleza. Mas na época não se tinha também esse conceito de arco, né? De um evento que começa aqui, hoje a gente tem a edição Alpha, a edição Ômega e tudo mais. Pra ficar tudo explicadinho, ainda vai ter os spin-offs todos com recapitulações e tudo mais. Naquela época é esse hard mesmo que o Joel tava falando, então... Eu li, eu não sou fã da Legião, na verdade, eu tento gostar, já tentei, assim, já, mas só me desculpe, já tentei seguir suas dicas, não consegui gostar tanto, não me diz muito. Acho que eu tô quase igual ao nosso amigo Mauro Elovitch, que não desce mesmo gibi de sidekick, apesar de gostar de algumas coisas. Mas Legião eu não consigo gostar, Novos Titãs também, talvez sidekick da DC seja o problema. E... Talvez. Diga. Talvez, Maurício, isso seja um reflexo. E aí eu vou citar de novo, anos 70 e 80, Brasil principalmente, era semelhante com TV. A menos que você tivesse um videocassete na época, você não costumava assistir o filme do começo ao fim quando estava na TV, não. Você pegava o filme, às vezes, na segunda parte, já depois do segundo comercial. E a gente era acostumado a assistir filmes com as reprises. Agora eu consegui assistir do começo. Mas talvez a gente tenha sido até meio que educado a isso, pelas circunstâncias. Até hoje. A gente se acostumou. Até hoje, ó, eu tenho um monte de filme que eu nunca vi todo. Isso. Que é impensável. A galera hoje em dia, não, tem que começar do início da primeira cena pra ver até o final. É absurdo. Como é que eu vou entender um filme se eu não vi o começo? É uma coisa que eu tava comentando. Né? Mas a gente... Eu tava comentando com o Luiz. Não foi, Luiz? A gente falando lá de ordem de leitura e tudo mais. Que eu falei assim, porque tem muita gente que faz a ordem de leitura assim, esse gibi aqui de 2014, tipo, Surfista Prateado, esse cuidão, né, do Donny Cates lá, isso se passa antes do surfista, não lembro, tô chutando aqui, acho que não é isso não, antes do surfista vir pra Terra, então vou ler isso antes de ler Quarteto Fantástico, A Chegada de Galactus, esqueci agora qual é a edição. Não, velho, leia na ordem que foi publicado. Até porque quando você pega um Donny Cates com o Todd Moore, que vê isso assim, pô, mas naquela época o surfista era mais assim, mais assado. Não existe uma grande linha, né? Um grande fio narrativo contando esses personagens de 1960, 1920 pra cá. Então é melhor você entender a evolução da percepção dos escritores, dos leitores, dos editores, das editoras. sobre ele do que você ficar tentando traçar uma ordem cronológica absurda que não existe, não existe, não adianta você forçar isso. Diga, Luiz. Não, e ordem de leitura, assim, é uma coisa complicada. Eu lembro, por exemplo, no, na Queda do Morcego agora que tá saindo, tem uma edição especial, acho que foi algum showcase que saiu, que é, o nome é Como Bane Invadiu a Mansão. Quer dizer, aquilo ali teria que ser, foi escrito não sei quantos anos, porque é um furo na história, né? E aquilo ali teria que ser entre a Detectives não sei o que e a Detectives não sei o que lá. Tipo, precisa ler naquela ordem exatamente. Tem coisas que acontecem paralelamente. Tem, entendeu? Principalmente Batman, que tem dois mensagens, Superman, mesma coisa. Então, a 400 de uma se passa ao mesmo tempo da outra. Você pode ler 10 edições seguidas que não tem influência. Essas 10 antes da próxima da outra. Você não precisa ler intercalado. A Panini, por exemplo, está publicando intercalado porque ela está seguindo uma cronologia, por exemplo, na saga do Homem-Aranha. E o pessoal critica também que tá, não precisa, não precisava publicar o Peter Parker, né? A Espetacular e a Team Up, porque não são tão boas e tal. Sim, eu também sou a favor, eu entendo. O que eu tava falando contigo naquela hora lá sobre o negócio do surfista, porque, tipo, tem toda uma ordem do... Quando você procura, por exemplo, no Marvel Wiki, em guias de leitura, tem todas as histórias, o cara te situa onde aquilo ali seria. Ah, essa pesquisa, 35 anos depois, se situa nesse momento aqui. Porque, por exemplo, essa própria epic do surfista que eu tô lendo, ela... Se eu não me engano, tem a primeira são as aparições do Galactus, né, no Quarteto Fantástico e tal. Aí depois a segunda seria a primeira mensal dele, que era do Stan Lee. Essa agora é a segunda série do Surfista, que é uma edição só, o V2, que só tem uma edição que é uma especial, e que tem também 64 páginas, 84 páginas, coisa assim, recapitula uma porrada de coisa, quer dizer, você não precisa ter lido nada, você podia ler aquela ali que você vai entender. Aí quando começa o V3 do surfista, que aí sim a época é quase toda disso, ela recapitula outras coisas, e ao longo das histórias ela vai contando, ah, isso aqui se passou entre isso e aquilo. Então, assim, é o universo, né? É uma parada infinita de possibilidades. É que nem o em que você pode encaixar qualquer história, né, no meio. O surfista teria tido 100 e poucos anos quando chegou à Terra lá, desde que ele fez o pacto e tal. É a mesma coisa do Hellboy. O Hellboy só comprova a tese que tu tá falando, e também que não precisaria ler em ordem nenhuma. Tem, claro, um fio condutor ali, que seria o que a Mythos publicou agora, do Omnibus, sem ser o de história curta, o outro. 1 e 2, claro, o 3 e 4 se passa depois, mas assim, todo o resto, você pode ler de qualquer jeito. Ah, é porque o Hellboy foi de 1990, mas ele é da Segunda Guerra. Então, assim, qualquer história ali... Nunca vai ser completado. Eu acho que só, sei lá, com a morte do autor aí, não sei se outra pessoa vai escrever. Mas assim, sempre vai ter algum. Ah, em agosto de 75, onde estava Hellboy? O Mignola escreveu alguma coisa sobre agosto de 75? Não. Quer dizer, influencia isso na história? Não influencia, né? Acho que não tem uma importância muito grande. Então, caros ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato. Não sabemos se vai vingar. Musiquinha aí de... Essa você tava pensando a semana toda, fala a verdade. Não, pensei agora. Desse novo formato, comentando essas minisséries, enquanto eu não tomo coragem para ler a saga ali a mensal do Jason Aaron. Também gostaria que vocês que estão ouvindo fizessem sugestões aí nas nossas redes sociais, onde é publicado esse podcast, de alguns assuntos e tal, mas provavelmente o próximo vai ser finalmente sobre a saga 5 e 6, que é sob cerco, né? A invasão, a mansão, a pretensa maior história, também concordo com isso, maior arco da história dos Vingadores, mais bem escrito. Finalmente nós chegamos assim encadernado depois de anos, né? No caso, foi publicado na Salvaste da Vespa, mas era uma coisa assim que nem todo mundo comprou na época, nem todo mundo fazia essa. E assim, merece ser publicado numa edição seguidinha, né? Vamos ver até que caminhos vai, né? Que já foi colocado em pré-venda o volume 7 aí, então até o momento, pelo menos a fase do externo vai ser completa, né? Então é isso. Até a próxima.